paz do Senhor. Hoje eu me lembrei de um dia que me traz muita vergonha e ao mesmo tempo muita alegria de lembrar como meu pai tinha frases de sabedoria com princípios bíblicos. Eu cheguei em casa, já estava amanhecendo o dia. Abri a porta, meu pai estava ali me esperando, olhou para mim, viu aquele estado deplorável e me disse: "É, meu filho, eu sei que você caiu na farra, mas infelizmente você não pode culpar ninguém de ter te empurrado para cair nela." E eu fiquei lembrando e pensando que pecado é uma opção. Ninguém pode dizer que caiu em pecado porque alguém empurrou, alguém passou o pé. Porque realmente aqueles que pecam não têm desculpa de dizer que foi alguém que empurrou. Assuma o pecado, confesse e deixe. Jesus Cristo tem poder para perdoar. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.